se envolveu com alguém um pouco parecido. Cabelo cor dos olhos, quase o meu sorriso. Encontrou meu cover. Mais uma vez que não dá certo, mais uma vez que não me ouvi. E pra você foi que me ouvi. Mas se quiser jogar de novo, eu tô aqui. Um coração original não dá pra substituir. Amor pirata estraga fácil, já me iludi com vários. É o barato que sai caro. E se quiser jogar de novo, eu tô aqui. Um coração original não dá pra substituir. Amor pirata estraga fácil, já me iludi com vários. É o barato que sai caro. E se quiser jogar, eu tô aqui. Se envolveu com alguém um pouco parecido. Cabelo cor dos olhos, quase o meu sorriso. Encontrou meu cover. Mais uma vez que não dá certo, mais uma vez que não me ouvi. E pra você foi que me ouvi.